sua mala. Fico no vazio imenso desse apartamento. Vou te arrancar do meu pensamento. Me deixe sozinho, eu e o violão. Vou te deletar do meu coração. Do meu coração. E os hits que balançam a galera é aqui. DJ Rodrigo. Olhe nós dois. Não somos mais o sol. Quando eu deito, você se levanta. Quando eu chego, você sai. Precisei de algumas noites de amor. pensava onde você vai dizer. Se quer contar pra você, se vai dizer que hoje eu é quem dita as regras, que você obedece. E um mais um que hoje se dedica a mim, que se dedica só a mim. Como se eu fosse um mágico, eu te transformei num homem comum, frágil e submisso, que hoje sofre e chora por mim. Precisei de algumas noites de amor pra te ensinar, te ensinar que não bate. Eu só precisei, precisei de algumas noites de amor pra te ensinar, te ensinar que não bate. Eu só precisei, precisei de algumas noites de amor. DJ Rodrigo Saudade, agora a curtição está garantida. É Mega Pop! Amar como eu te amo é complicado. Querer como eu te quero é um pecado. Eu sei que o nosso lance é proibido. Perco os sentidos. Já não sei viver se não for com você. Você é a luz que ilumina o amanhecer. Te quero outra vez, até perco a timidez, pra colocar a lua aos seus pés. Eu só quero te dar um beijo, te acordar em toda manhã, cantar pra acalmar seus medos. Preciso de você e mais nada. Eu só quero te dar um beijo, me entregar de corpo e alma, chamar embaixo do chuveiro. Preciso de você e mais nada. Se meu eu te daria, mas sem você as noites são mais frias. Quando te vejo minha mão transpira. Tanta beleza assim é covardia. Já não sei viver se não for com você. Você é a luz que ilumina o amanhecer. Te quero outra vez, até perco a timidez, pra colocar a lua aos teus pés. Eu só quero te dar um beijo, te acordar em toda manhã, cantar para acalmar seus medos. Preciso de você e mais nada. Thiago Costa. Rodrigo Saudade. Estou indo embora. Vai, vai. Já está lá fora. Vou te deixar. Vou te deixar. Vou te deixar. Por favor, não implora. Porque homem não chora. E não

te esperando, esperando você voltar pra mim. Te esperando, esperando você voltar pra mim. Banda Vios Musical e DJ Paulinho Boca de Cantor. Sei que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, e nós dois somos um só dentro do mesmo abraço. Minha vida é um pedaço sem você. Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria. As noites quentes de saudades podem ser mais frias. E o vazio que você deixou dentro de mim. Sempre um adeus significa o final de tudo. Você continua viva dentro do meu mundo. Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui, te esperando, esperando você voltar pra mim. Te esperando, esperando você voltar pra mim. Você ouve o melhor, Rodrigo Saudade. Você estando conosco, não tem nada pra ninguém. sinto um rei.